Sonhos são destruídos e planos interrompidos. O coração não bate, não funciona o raciocínio. Curiosos se aproximam, o corpo não reage. Antes fosse um pesadelo e não fosse verdade. Mas uma mãe que chora abraçada com seu filho. Eu me ponho no lugar, e se fosse comigo? Uma arma, uma moto e sirenes de polícia. Reportagem, rabecão e uma família destruída. Lágrimas de ódio, de dor e desespero. Mais um caixão com flor e despedidas, um enterro. Sempre o mesmo cenário, favela, periferia e ladrão. Aperte stop antes da vida bandida. Pois o tempo se passa e a saudade só aumenta. Na alma cicatrizes de uma perca violenta. Eternizado na memória em quem te ama de verdade. Em corações silenciosas como forma de homenagem. Eu sou sorrindo, sem você eu não vivo. Saudade machuca, a vida já tirou você de mim. Queria te dar o último abraço. Acordei de madrugada, insônia me incomoda. Traz a mente vários passos, mano, tico. Considerado na quebrada, sua vida foi tirada na base da pancada. 3 PM te mataram por pura maldade. Te espancaram, torturaram, requintes de crueldade. 5 filhos sem pai, é a verdade nua e crua. Que os gambek te mataram, vão ser solto pra atuar na rua. 10 minutos eu tava conversando com você. Escutei os estampidos e corri logo pra ver. Tava lá o catitu agonizando no chão. Nunca esqueci dessa cena, esteja em paz meu irmão. Finado Carlinho, foram altas aventuras. O corpo se vai, mas a saudade continua. Quem matou você, não lembrou da sua família. Atirou nas costas e apelou pra covardia. Tantos fatos, tantas mortes eu já presenciei. O meu povo dizimado nessa terra sem lei. Deus console as mães dessa pátria, mãe gentil, que perderam seus filhos nessa injusta guerra civil. Lembrando seu sorriso, sem você eu não vivo. Saudade machuca, a vida injusta tirou você de mim. Queria te dar o último abraço. Quando olho seu retrato, minhas lágrimas transbordam, corações silenciosas. Lembranças, tortura, machuca o coração. Quando eu lembro de você ali sangrando, estirado no chão. 14 tiros de pistola ceifaram sua vida e me fez derramar diversas lágrimas em sua partida. Com seu caixão descendo as 7 palmas, enterrado com você foi seu sorriso. Fato lamentável, porra, caralho, como eu queria poder voltar no tempo e evitar esse momento que nos faz chorar, nos faz pensar, nos faz sentir revolta de saber que não há nada que traga você de volta. Senhor, eu te agradeço pela vida, pela inspiração, mas guarda meus irmãos desse extremo louco mundo cão. De coração eu te peço com fervor, alivia o sofrimento ou acaba logo com essa dor. E por favor, faça os mano entender que no jogo da vida aquele que mata também vai morrer. Lentamente, porque assim é o processo. Um mar de ilusão, sem paz, sem glória, sem sucesso. Que no puxar do cão a sua vida é condenada. E Paulinho, meu parceiro, você faz falta na quebrada. Lembrando seu sorriso, sem você eu não vivo. Saudade machuca, a vida injusta tirou você de mim. Queria te dar o último abraço. Quando olho seu retrato, minhas lágrimas transbordam, corações silenciosas. Lembra seu sorriso, sem você eu não vivo. Saudade machuca, a vida injusta tirou você de mim.